Mike Uniforme, livre ingresso, pistão no set, recorde pronto, alinhado. Autorizado, ingresso, pistão no set, chame pronto. Vitor Tchad Hotel. Autorizado, aliás, manter pistão no zero. Seattle Yankee, seu solo aos 3,6, livrar direita no 21 do small 9. Autorizado decolar, pistão na zero, vento 120 graus, uma dezena de nós, o Vitor Charlie Hotel. Papatango Serra Hotel Yankee, autorizado táxi de Alfa, confirme o pátio. Yankee, autorizado táxi de Alfa, Kilo, pátio 3. Azul 4207, revisão 1809. 180, 4207. Ocean 625, visual condition de sector request 2000. Ocean 625, 2000, clear GLS, final request status. 2000, report 76250. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, contato radar, sobre manter uma centena, sai da mão. Uma centena, sai da mão, tá livre a restrição, 3.000 de mão, motorista. Chana 5166, controle 199 decimal 35. 1094, torre 1895. Possível. Correto, Força Aérea 2526, chame para táxi, estacionamento. É, mantém a posição na Oscar. Oi, Salvador, muito bom dia, eu vou no 104, está fechado na linha, acompanhando o Serra Hotel Yankee, solo. Serra Hotel Yankee, é o solo. Quanto tempo você vai permanecer aí estacionada? Logbook. Ah, se essa posição está disponível e se esse tempo é permitido pela Infraero. Aguarde. Fala, plano instrumento presente, senhorita, e o nível e o direto aperitiva. Bom, 1621, autorizado táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Índia, quando lá chama em torre 118, decimal 95, ajuste 1014. 14, Índia 1895, ponto de espera 10, obrigado, 1621. Até 085, com referência visual. Ok, Charlatão. Serra Hotel Yankee, só um instante, estamos coordenando com a Infraero. Oi, Salvador, bom dia, 1621 da Globo. próximo ponto de espera da 10, igual com tráfego na rua 77. 102, livre táxi até 02. I thank you, appreciate for selected on 6250. Do seu lado leste, do seu lado esquerdo, 12 até onde é a última que o senhor tem. Então o senhor taxia aí pela sua esquerda. Thank you. Sente, Serra Traiante. Fica. Negativo uniforme, marca uniforme. Pelo Quebec Serra, via corredores, 1510 e a porta Paripeca. Uma 094, seu solo 49, para a direita, 1219. Direita 219, igual 1094. Quatro, bom dia, autorizado táxi via Alfa, repórter Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, 1094. Chanel 6250, clear to land, runway 10, wind 110, degrees 09 knots. Okay, Roger, clear to land, runway 10, Chanel 6250. Azul 4207, suporte e marca 2T na frente para os baixos travar. 07. Então, Índia Bravo, prossiga. Confirme sobrevoo Icatu. Mike, uniforme, atento a esteira de turbulência. Autorizado a decolar a pista 17, vento 190 graus, 09 graus. Externo, 4207. Livre? Gente, agora de pista livre, azul 4207. Qual está autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette para 04, 0094. 0. Solas 44, ele vai direito, 121, decimal 9. Ok, right, 129, thank you, 650. Mantém Bravo que uísque. Uniforme, Mike, uniforme. Decolado às 4-4. Mantenha a presente proxa no controle 121 decimal 9. Correção, 119 decimal 35. Uniforme, Mike, uniforme. 121 decimal 9? 119 decimal 35. 1935. Azul 4207. Livre pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 099. Livre pouso na 10, 4207. Bom dia, esse é o papapá, uniforme, Mike, uniforme. Papapá, uniforme, Mike, uniforme, mantém pro até 2000 pés após saída Momo. Mantém a pro até 2000 após saída Momo, uniforme, Mike, uniforme. Ao ideal para Paracatu em relação a Salvador? Negativo, prossiga para o controle. Confirme a radial para Capu. O Delta Sierra Alfa tem condições de formar radial distância de Salvador? Gente, Papa Romeo Delta Sierra Alfa, adicione código 0273 e mantendo o nível 070 para a chegada a MAN. Afirmativo. 621. Voo 621. Mantenha a posição, decolar a aeronave da pista auxiliar com o perfil conflitante, será autorizado assim que possível. Ok, nós já estamos no ponto de espera há 10 minutos, já decolou um outro avião da auxiliar. Chamou antes do senhor. Ok, estamos aguardando. Ali mantém, gol no 621. Mantém, 621. O 5G, clear, continue taxi via Juliet, gate 02, April 1. Ok, April 1, via Juliet, stand 02, 6250, thank you. Em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, gol 1648. Ali mantém o Bravo Plus. Papo Romeo Tango India Bravo, pronto, cópia. Papo Romeo Tango India Bravo, autorizado o voo local, Capu. A radial 360 decola da Irmã, com proa norte, aciona 0137. Controle 119.35, torre 118.95. Tango já Bravo, cumprimentando 500 pés. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Uno 621, o vento é de 090 graus com 9 nós, o altímetro 104. Autorizado a sua decolagem da 10. Decolagem da 10, voo no 621. Pouso. Kilo Quebec Sierra, ingresse final de 3 milhas da 17, reporte interceptando final. Final de 3 milhas da 17, Quebec Sierra. Bravo, Kilo Whisky, está pronto para a decolagem? Para acionamento e decolagem, chama a torre 118.95. Tango India Bravo, tu sente estacionamento, chame para decolagem. Bravo, Kilo Whisky autorizado, dentro 7, vento uma centena com 09. Papa Romeo Delta Sierra Alfa, informe o tipo do equipamento. 9.35. 9.35, bom dia, 21. Controle, bom dia, gol no 621. Gol no 621, contato radar, sabe, mantém 360, voo Adel. Gol no 648, 2 horas e 15 de autonomia, perna Salvador, com 96 a bordo. Número 248, autorizado táxi via pátio principal Índia até a portifera da pista 10, quando lá chame torre 118 decimal 95, ajuste 10, 14. Táxi Índia, portifera, torre 1895, gol 1643. A aeronave chamou o solo, confirme. 50, tá autorizado o cruzamento do campo de imediato. Estamos na final, Kilo Quebec Serra. Kilo Quebec Serra, check trem. De fábrica, travado. Cruzado pouso, a pista 17, campo do avistado, vento 120 graus, 109. Veio pouso 17, Quebec Serra. Confirme. Gente, Vitor Charlie Hotel, chama agora o Centro Recife, ano 2685, bom voo. Bravo, que Luiz, chame controle, frequência 119.35. Torre Golo 648, aqui é para ficar dando zero próximo. Papai, ele falando no Serra Delta, prossiga. Ciente, prossiga. Papai, ele falando no Serra Oscar. Gol 1648, autorizado, alinhar, decolar, pistão 10, vento 1.09. Ali, 1.648. Gente, agora espera a cópia. Bom dia, Bravo, ciente da decolagem com prova norte, reporte pelo solo. 9.5, Juliette, confere, agora espera a cópia. Patango, Bravo, que Luiz, que é o número 10, condições de usar as corredor forte. Se eu quiser que seja solo aos 5-4. Decolar 254, chama o controle 19935. Tá em 19935, bom. Olha o... Controle, o Papa Romeu também já bravo. Papa Romeu, até onde bravo, prossiga. Positivo, senhora, decolou do Enimar, vai com a proa norte pra Catu. A sua esquerda, mantenha para o até 2 mil pés, chame controle 199.35. 1935, mantenha para o até 2 mil, gol no 648, boa tarde. Para a norte, vai a 500 pés. Gente, o tanque é bravo, mantenha-se com referências visuais, evite a área proibida e informe apenas o estado do povo. Estimado aos 1425. 1425, hotel Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, já. Gente, Tango Índia Bravo. 7791, aciona a identificação, desce para 4000 pés, ajuste 10 no 4, voa bonfe. Delta Sierra Alfa, desce, mantenha 050. Papá, uniforme Mike Uniforme, Recife, ano 2685. Ono 2685, uniforme Mike Uniforme, grato. Controle Salvador, ano 648, bom dia, passa 3500. Ano 648, contato radar, sabe manter 370, sair da PUC. 370 na PUC, vou no 648. No 621, Recife, ano 251, bom voo. Recife, 251, obrigado, meu Deus. Solicita para onde você é, gol no 643. Mantenha o perfil da saída, gol no 648. Grato. Oscar, Oscar, prossiga. Estamos averiguando e dentro de alguns minutos chamaremos. Você ligou no 648, eu queria ver a caju da presente. Mantenha o perfil. Salvador, gol 1094. 1094, informação em curso é Juliette, número 2 para a cópia guarda. É, 2 Juliette, na pessoa. Autorizado, bravo que Luiz. Uniforme Sierra Oscar Oscar, ainda não temos o seu plano, o senhor poderia confirmar o local que o senhor preencheu o plano? Gente, aguarde coordenação com a Sala S de Salvador. Voo 648, Recife, ano 2685, bom voo. 2685, bom trabalho. Interessante, nós recebemos, visualizamos aqui o plano de Ilhéus para Salvador, se eu não me engano, e de Boipeba para Salvador. Agora, o de saída de Salvador, da onde sou que é aí, que acho que é Ilhéus de novo, esse nós não recebemos. Aí nós estamos contactando a Sala S, ela provavelmente vai ligar para a Sala S de Ilhéus e pedir para ele retransmitir, e isso demora um pouquinho para entrar no sistema aqui da gente. Tudo bem, esses dois planos a gente visualizou aqui, não teve problema nenhum. Agora eu vou te perguntar, o plano de voo de Salvador para Ilhéus, o retorno, o senhor preencheu na sala IS de Ilhéus, não foi isso? Pronto, então vamos ver o que foi que aconteceu. Do plano saindo de Salvador para as 14:00, 1400, Oscar, Oscar. Livre táxi até Taxi Hotel, reporte na hotel. Força Aérea 2. Confirmada a matrícula? 526. Negativo, mantenha 050, Delta Serra Alfa. O papel uniforme Serra Oscar Oscar? Bom, já entramos em contato com a Sala S de Salvador. E eles nos passou a seguinte orientação, a pessoa ligar para a Sala S de Ilhéus e questioná-lo lá para retransmitir o porquê que não chegou o plano de voo do senhor aqui em Salvador. Autorizado Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota do plano, nível 200, decola da 10, para a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5404, controle 199 decimal 35. 5404. Corrigindo, controle 199.35. O já está correto, chama para puxa acionamento 35595. O 1094, pronto, cópia. Prossiga no 1094. 1094, autorizado Fortaleza via Up Zulu 19, após conforme roda do plano, nível 370, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, saída Momo, transição Froti, aciona 5403, controle 199 decimal 35. Negativo, 370 autorizou, rota de plano, fã de volta, Zulu 19, a primeira aerolínea. Recorda 10 sobre a esquerda, Momo Froti, 5403, 1935, voo 1094. 1094, protegimento correto, chama para puxa o acionamento. Portaria, 1094. 1791, no desça para 2000 pés, ajuste 1094, está autorizado ele, é repasso estabilizado. Está estabilizado, 2094, 1794. Siga o tempo 5595. 3000 pés, ajuste 1094. por gentileza, agilizando a manobra. Estou com o tráfego em aproximação. É, saída da Euleda, após direto. Ligação 10 para o 050, mantém a chegada Mário. Certo, mantendo Mário para o sequência. Eita. Após Leda, direto e Léos. Correção, após Porto Seguro. Após Leda, após direto Porto Seguro. Autorizado decolar a pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Informação em curso é Juliette. Aguarde para a cópia. Daniel Leda, após direto bridge. Terceira 2526, decolado 08, controle 199, decimal 35, bom dia, boa viagem. 035, obrigado, bom dia, bom dia. Número 2. Delta Sierra Alfa, desse mantenha 2000 pés, sou autorizado a DLS X-Ray, reporte estabilizado. Estou no 791, na Torre 1 no 895. 895, fecha. Torre, pode, boa tarde, vamos 791. Bom dia, 791 do Rio de Janeiro, baixado e travado. 1791, bom dia. Está autorizado o pouso pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2, nosso. Lindo, pouso 1-0, 79. 1-1, controle 1-9, decimal 35. Azul 4207, corrigimento correto, chama para o funcionamento. Já Hotel Yankee, confirme o parque. Sim. Já Hotel Yankee, copia? Patão Serra, Hotel Yankee, autorizado Recife, via Golf 677, nível 110, decola da 110, com a primeira curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5173, controle 119.35. Delta Delta Serra Alfa, torre 1895. 10295, Delta Serra Alfa. Confirme. Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Delta Serra Alfa. Consigo, Delta Serra Alfa. Habitar com Lopes, cara. Hotel Yankee, aguarde para puxar estacionamento. Aproximação, vai autorização de pouso, Delta Alfa. Entendi. 5595 está com 31 a bordo, 3 e 10 alterna a vitória. 5595, autorizado táxi via pátio principal Índia até o ponto de espera, quando lá chame torre 1.95, ajuste 1014. Confirme a alternativa? Vitória, Sierra Bravo, Vitor Tango. Gente, 5595. 5595, no ponto de espera, chama a torre 1895. 445. Pátio. Chame para o táxi. Na 791, seu solo 013, vai livrar direito, frequência no 21.9. 21.9 vai livrar o 791. Bola 791, autorizado táxi via Alfa, reporte de Juliette. Alfa vai reportar para a Juliette, Bola 791. Eco Zulu 90, prossiga. Salvador, muito bom dia, Tripe 5595, tá. Quando eu te espero, é pronto. Autorizado aliás, decolagem imediato, Tripe. O senhor poderia, por gentileza, informar a radial em relação a Salvador? Bruno 864, desse mantém a 2000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 14, reporte estabilizado, 864. Bruno 561, aciona a identificação, desce mantém o 050, chegada marítima. Eco Zulu 90, confirme, transportando em cima. Gente. Rotária 2526, alterna 1260. 1135. 1935, bom dia, obrigado. O Delta Sierra Alfa, livre pouso pistão 1-0, vento 1-0 graus, uma dúzia de mais. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 5595. 5595, contato radar, sobe mantenha 200, saída da El. 200 na Dael, 5595. Eu solicito 250, Massa Ion, informação Juliette. Confirme, passarelo. Negativo, 61 no 40, Jané. Não, 29 Juliette, bom, 79 ontem. Luna 79, autorizado o ingresso, portão meia dúzia. Sempre ingresso, portão meia dúzia, bom, 79 ontem. Jané 61 no 40, informação em curso é Juliette, abaixo para a cópia. Puca Caju. Tango Eco Zulu Novembro, pronto, cópia. Sapatango Eco Zulu Novembro, autorizado. Serra Novembro, Kilo Charlie, nível 085, decola da 17, segue corredor Axé, onde estará restrito a 1000 pés. Aciona 5176. Controle 119.35. Fala frequência 1, correção, 121.9. Tá com o Zulu Novembro, cotejamento está correto, confio em terceira voz. Sente a Zulu Novembro, acionamento e táxi, chame torre 118.95. Tango Serra, hotel Yankee, autorizado táxi via pátio 1, Índia, até o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame torre 118.95. Avisado 1864. 1864, torre 1895. 1895, Badia. Serra, Oscar, Oscar, prossiga. Torre, o gol 1864, tá meio ali, bom dia, estabilizado. 1864, cheque trem. Checado. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 099. Livre pouso na 1-0. Delta Serra Alfa, autorizado táxi via Alfa, confirma o pátio. Táxi, não tem ingresso, pistão 7. Tempo que pretende ficar no pátio 3? Sente Delta Serra Alfa. Delta Serra Alfa, mantém a posição. Salvador, gol 1094, busque-deck, tratamento no 4. 1094, em coordenação com a equipe de solo, chama para o táxi. Portaremos, 1094. Já para mudança de regra de voo. Gente, Papa Romeo Mike, Oscar Golf, desça com referências visuais, regra de voo modificada no 420, reporta passando 2.500 pés. Luna 561, desça mantenha 2.000 pés, ajustando o 0 no 4, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2.714, eu posso utilizar o gol 1 no outro momento. Delta Serra Alfa está autorizado cruzar Alfa aí para Tarde Soikilo, ingressar no pátio 3 para o desembarque, atento ao balizamento aí no pátio 3 e até já, ok? Prossiga. Checo, Tango Zulu. Vai ingressar na Oscar e manter posição. Oxena 6140, livre acionar, aguarde para a cópia. Vai lá para a cópia, observado. Gente, o senhor número 2 para a cópia. Alô, Salvador, bom dia, tá 3091. Informação a Juliette, autorização para o Galeão. Tá 3091, informação em curso a Juliette, aguarde para a cópia. Passou, escuta para a cópia. Se o Juliette está no Zulu, vai manter a posição. Para o táxi 9094, até Recife, 3 horas e 30, 1184 agora. 1094, autorizado táxi via pátio Índia até o ponto de espera da pistão na 0, quando lá chame torre 198.95, ajuste na 014. Na 014, pátio Índia, no ponto de espera 295, agradeço, bom dia, na 094. Solo gol 1864, bom dia. Gol 1864, continue táxi via Alfa, repórter de Juliette. Alfa, botará antes da Juliette, 1864. Vai decolar a pista na 7, vento uma centena com o número 9. Salvador, novamente, gol 1094. 1094, mantém o ponto de espera. Uniforme Sierra Oscar Oscar, confirme o nível. Parilhéus. Manoel decimal 35. Show controle 1935, muito obrigado. Um bom dia a todos. Yeah. Eco Zulu Novembro, decolado às 24. Show controle frequência 1935. Padrão Salvador, 3935, Eco Zulu Novembro. Salvador, Eco Zulu Novembro, decolou na sua escuta. Eco Zulu Novembro, conforme autorizado pela torre, até o nível 085, Eco Zulu Novembro. Da presente, autorizada a sessão ao 085, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, informe a proideal para o destino. América 280, Eco Zulu Novembro. Gente, Eco Zulu Novembro. Voa direto de China e inicialmente suba até 2.000 pés. Autorizado direto de China, inicialmente subindo para 2.000 pés. Eco Zulu Novembro. 35595, chama Recife, ano 251. 251, bom dia. Controle, muito bom dia, estou fazendo Serra Taoyuan, que cruzou 2.000, já não cumpriu o perfil da decolagem. Palmas, Palmas, autorizado Ilhéus, rota direta, altitude de 1000 pés, decola da 17 com uma curva pela direita, segue o corredor Axé, aciona 0260, controle 118.35, torre 118.95. Solicito 090, senhora, por gentileza. Certo, Serra Yankee, sobre montanha 090. 090, Serra Yankee, obrigado. Aciona 5173. Sim, Itati. Torre 1985, Bravo Pelo Esquim. Gente, para acionamento e táxi, chame Torre 1985. Na 6255, aciona a identificação, desce até o 050. Voa e TAP. Aciona 1140, pronto, cópia. Copia. Aciona o número, voo no 561. Voo no 561, torre 1895. 1895. Mike, Oscar Golf, não há tráfego reportado no setor. Tem frequência livre. 35. 250, uniforme 58, 10, esquerda, pulga, tá, Ju, 51, 55, 19, 35. Chame 1140, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Tá pronto para push, já acionou na posição, pronto para push. Gente, manterá a posição, nós temos o azul puxando após o táxi do mesmo, será autorizado o seu push. Ok. Bravo Kilo Whisk, aeronave em aproximação para a pista 1-0, dá presente nesse espera 360 curva esquerda. Reporte que interceptou na final 7. São 3191, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3191. São 3191, autorizado Galeão, vinha pro Zulu 10, nível 340, decola da 10, com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, poste direto, bridge, aciona 5427, controle 119.35. Da 10? Tem mantido. Após ali mantém. Após ali mantém, 1094. Bom, fora 5427, controle 1935, 3191. 3191, cotejamento correto, chama para puxa e acionamento. Reporta controle. Na chegada, Mari, informe assim que possível o estimado do pouso. É afirmativo, vai manter 2000, aguarda a passagem do tráfego, está estimando para 1620. 1620, copiado, Eco Zulu November, aguarda a Uno, ele pousa pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Ele pousa 1-0, gol 1-5, meu ano. O fim então, Lê? Gente, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera da pistão 1-0, quando lá chama torre 1-8-95, ajuste 1-0-4. Bravo Kilo Whisky, o senhor será o número 2 para o pouso, ok? Enquadre-se na final da 1-7 para ser o número 2 após o gol na final da 1-0. O gol no 561 e forma um Cessna 150 em aproximação para a cabeceira 17 à esquerda, pousará após a sua passagem aqui. 17, gol no 561. Por favor, para o 6140. 6140, táxi, aeronave taxiando a sua retaguarda, após a passagem do mesmo, em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. E vamos coordenar aqui. Acho que por gentileza, pode me confirmar, tá? Pode enfiar? Obrigado. 085. Gente, autorizado 2195, desse mantenha 2000 pés, ajuste no 014. 2000 pés, 014, 0265. Aqui no Ixo, Solos 3-1, confirma, está no 7-4. Diego 1-5-1, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Gillette. Alfa, desculpa, Transilete, 1-5-1. Cliente do prato 60-625. 5-0, que vai livrar na Oscar. Nordeste, em descida do 070 para 2000 pés, um Airbus 320. Autorizado decolar, pista 1-0, vento no 20 graus, 1-0 nós, o 1-0, 94 é gol. É livre decolar, de 1-0-94. Mantém pode esperar azul, 4-2-0-6. Confirme. Passar a frequência livre, bom dia. Sierra Delta Alpha, autorizado táxi via Pátio 1 até a Lima. Na Lima, chame Torre 118-95. Boca. Sim, Sierra Hotel Yankee. 1-0-94, decolado aos 33, chame controle de frequência 119-135. 935, grata, retorno 094. 1561, aguarde o táxi do Oxanel, após o mesmo estar autorizado o ingresso na Gillette, portão 02. Pode passar o Oxanel, táxi para o 02 da Gillette, portão 02. Azul 4207, autorizado decolar pista 1-0, vento no 30 graus, 1-0-9. E decolagem 4207. Ju. Aracaju, céu, tá vento. Colos 34, chame controle, frequência 1-9-35. 1935, Oscar. Controle Salvador do Papa Uniforme Sierra Oscar, Oscar, bom dia. Bom dia, Papa Uniforme Sierra Oscar, Oscar, mantenha o corredor Axé, pelo meu pés até o farol da barra. Informe o nível que prossegue para Ilhéus. Vai manter o no meu pés, senhorita, linha do litoral. Gente, Sierra Oscar, Oscar, assim que possível, estimado para ingresso na terminal Ilhéus e para o pouso. 35 minutos para o limite da terminal de Léo e pouso mais